Fecheiro 27, página 222. O senhor Herbert Hanks era muito minucioso. Por sorte, começou com os haveres de Ike Rogers e do seu grupo, cujas caixas eram mais pequenas, diferentes umas das outras, e no caso dos dois rapazes do Wiltshire, nem sequer existiam. Pôs de lado os trapos, pôs de lado a roupa, mas cada peça de pano era mesmo assim passada ao Sr. Sykes, que a fazia correr por entre os dedos e apertava a mais pequena saliência. Nada conseguiu extrair. E, evidentemente, nenhum dos outros artigos lhe chamou a atenção. Onde está o dinheiro? Perguntou. Ike fez um ar, respeitosamente surpreendido. Não temos, senhor. Estivemos um ano na cadeia de Gloucester. A maquia gastou-se. O senhor Hanks voltou-se para o grupo de Richard com os olhos a brilhar. Apreciadores de rum, não? Roubaram-vos. Da caixa e dos sacos de Richard saíram a roupa, os frascos e boiões, o filtro e as peças sobressalentes, os trapos que as embrulhavam, os livros, o papel, as canetas, objetos muito curiosos e dois pares de sapatos. Ergueu-os e examinou-os desapontado, logo encolhendo os ombros para o também desiludido Sr. Sykes. Estes calcantes não servem para nada. Não há cá ninguém com pés deste tamanho, ó simplório, nem sequer o Long Joyce. E o que temos aqui? Perguntou, erguendo um frasco. É óleo de alcatrão, Sr. Hanks. E que geringonça é esta? É um filtro de pedra. Uso para purificar a água que bebo. A água aqui já é purificada. Há um filtro grande em cada uma das bombas. Como te chamas, patas grandes? Richard Morgan. Arrancou a lista a um dos sequazes do Sr. Sykes e passou os olhos por ela. Sabia ler, mas com dificuldade. Agora já não. A partir de agora, Morgan, passas a ser o condenado 203. Sim, senhor. Amigo dos livros, já vejo. O Sr. Hanks folheou-os em busca de desenhos picantes ou de prosa erótica, acabando por poisar cada um deles com uma palmada de frustração. E isto o que é? Um tónico, senhor, para curar aquelas doenças. E isto é salva para cortes e úlceras. Apre, pareces uma botica. Para que trouxeste toda esta tralha? Retirou a rolha de um frasco de tónico que cheirou desconfiado. Ah! Atirou-o para o convés e deixou a rolha ficar a rolar. Cheira pior do que se viesse do rio. Com ar despreocupado, Richard deixou-se ficar, enquanto o carcereiro Mor pegava na caixa vazia, abanava, escutava, batia nos lados, na tampa e no fundo. Depois apalpou as costuras dos sacos. Nada. Apropriou-se da melhor navalha de Richard, da tira de couro e pedra de amolar e também do seu melhor par de meias. A seguir passou à caixa e ao saco de Will Connolly. Silenciosa e discretamente, Richard ajoelhou-se para recuperar o seu tónico, rolhá-lo e pô-lo de lado. Um olhar na direção do Sr. Sykes informou-o de que provavelmente chegara o momento de guardar as suas coisas, de modo que fez sinal ao imóvel Rogers e meteu mãos à obra. Rogers e os mais novos imitaram-no. Tendo terminado de revistar os 12, o Sr. Hanks transpirava prazer. Muito bem. Agora, onde estão as vossas rodas da carroça? A massa, Pacóvios? Não temos, senhor, disse Neddy Parrott. Estamos na cadeia há um ano e havia lá mulheres. Continuou com ar de quem pede desculpas. Voltem os bolsos. Todos se encontravam vazios, exceto os de Richard, Bill, Neddy e Will, que estavam atafolhados de livros. Dispam os trapos, ordenou rispidamente o Sr. Hanks. Despiram os casacos e os casacões. O Sr. Sykes apalpou-os centímetro a centímetro. Nada, disse a sorrir. Rebusque-os, Sr. Sykes. Estas palavras foram interpretadas como uma ordem para revistar as suas pessoas. O Sr. Sykes passou a apalpar-lhes o corpo com óbvio prazer, Quando chegou às nádegas e às partes genitais, nada, disse, trocando um olhar de agradável ansiedade com o Sr. Hanks. Dobrem-se, ponham-se de cu para o ar, ordenou o Sr. Hanks, em voz resignada, mas trêmula. Estou a avisar-vos, se o Sr. Sykes encontrar as rodas de carro dentro do vosso cu, lava-as com o vosso sangue. O Sr. Sykes foi brutal, lento e eficiente. Os quatro jovens e Joey Long choraram de dor e humilhação. Os outros suportaram-no sem soltar uma única exclamação ou evidenciar desconforto. Nada, disse o Sr. Sykes. Nada de nada. Com mil raios, Sr. Hanks. Somos do Gloucestershire, disse Richard, subindo a roupa interior e as calças. É uma parte muito pobre de Inglaterra. Já percebi o que quereis aqui. Vergonha e dinheiro. Deus faça apodrecer. Leve-os para baixo, Sr. Sykes, disse o mandão. E voltou para o seu tugúrio, um homem desiludido. Nesse dia 28 de janeiro de 1786, o Ceres tinha 213 condenados. Os 12 de Gloucester foram admitidos com os números de 201 a 213, sendo Richard o 203. Porém, o único carcereiro que o chamava pelos números era o Sr. Herbert Hanks, de Plumstead Road, perto de Warren, Woolwich. Alguém, na sua grande sabedoria, provavelmente para acalmar os condenados da London Newgate, que detestavam ver-se associados com campónios, separara os condenados londrinos dos outros, instalando-os em diferentes convéses. Os da London Newgate ocupavam o inferior e os campónios o bailéu. Ou talvez que tal sabedoria tenha brotado da eterna guerra entre os condenados de Londres e todos os que não eram de lá, no Censor e no Justiça, onde toda a gente estava tão desesperadamente misturada que nem mesmo o Sr. Duncan Campbell conseguiria desempeçar a meada. Com o Dunkirk em Plymouth, teve de ir mais longe do que com o Serge, segmentando o navio para criar 7 compartimentos para os condenados, de acordo com um sistema de classificação criado por ele mesmo. As divisões entre os ingleses eram muito profundas. Os que usavam o dialeto da London Newgate falavam o que parecia ser uma língua estrangeira, embora muitos soubessem, se a tal fossem obrigados e com um sotaque bizarro, falar um inglês mais vulgar. O problema era que, de longe, um número cada vez maior se recusava a fazê-lo por uma questão de princípio, preferindo a exclusividade do calão. Os que vinham das terras do norte até ao Yorkshire e ao Lancashire conseguiam compreender mais ou menos o falar uns dos outros, mas por muito letrados que fossem, não percebiam patavina do que dizia alguém que viesse de uma região mais a sul. Tudo se complicava pelo facto de os habitantes de Liverpool falarem um dialeto conhecido por Scouse e que era mais uma língua estrangeira. Os do Midland conseguiam comunicar bastante bem com os que vinham do sudoeste de Inglaterra e estes dois grupos entendiam-se com os condenados do Sussex da parte do Kent que dava para o canal, do Surrey e do Hampshire. Mas os da região de Kent, banhada pelo Tamisa, usavam uma linguagem parecida com o dialeto. E o mesmo se poderia dizer dos que vinham das zonas do Essex, mais próximas de Londres. Quanto aos do norte do Essex, do Cambridgeshire, do Suffolk, Norfolk e Lincoln, utilizavam uma linguagem diferente. Este conjunto de ingleses era de tal modo poliglota que existiam no Censor 2 condenados de Birmingham que não se entendiam um com o outro. Um vivera na aldeia de Smethwick e o outro na de Four Oaks, e nenhum se tinha afastado meia légua de casa até serem apanhados nas malhas da justiça. Como resultado, as pessoas juntavam-se umas às outras. Se um grupo de 6 entendia outro grupo de 6, misturavam-se até certo ponto. Quando os sotaques e os dialetos se tornavam intransponíveis, não havia entendimento entre eles. Por isso, os homens de Gloucester entraram num campo dividido, unido pelo ódio universal dos condenados de London Newgate, no convés acima, de quem se dizia conseguirem a parte de leão de tudo, desde a comida à genebra barata, já que eles e os carcereiros se entendiam e aliavam para roubar aos não-londrinos a parte que lhes competia. Esta última conclusão seria provavelmente verdadeira em relação à genebra, pois os de London Newgate encontravam-se na sua própria jurisdição, ou teriam mais fontes de dinheiro, mas era falsa em relação à comida. O pequeno e arrogante senhor Duncan Campbell tornara-se excessivamente avarento em relação às coisas que tinha de pagar, das 26 libras por ano e por condenado que recebia do governo de Sua Majestade. E a comida era um artigo pelo qual tinha de pagar 10 shillings por semana por homem. Nas galés do Tamisa, nesse mês de janeiro, o seu rendimento bruto era de 360 libras por semana. E havia coisas que um fornecedor esperto podia fazer para manter os números brutos e líquidos aproximados, tal como plantar os seus próprios legumes e fabricar a sua própria cerveja fraca. Os expedientes mais óbvios de falsificar o número dos condenados ou de os deixar ser atacados pelo escorbuto estavam infelizmente fora de questão. Havia demasiados oficiais curiosos. Comprava o pão e a carne de vaca à guarnição da Torre de Londres. Só as cabeças e as canelas dos animais e apenas pão duro. E a princípio não fora esquisito em relação ao estado em que vinham. Depois apareceu o Sr. John Howard. O pão e a carne tiveram de melhorar. Não obstante estas maçadoras limitações e sem elementos de pessoal, o Sr. Campbell conseguia um lucro de 150 libras com as suas galés do Tamisa. Tinha ainda outra em Plymouth, o Dunkirk, e duas em Portsmouth, o Fortuny e o The Firm. O total de lucros destas suas empresas era de cerca de 300 libras por semana. Estava ainda envolvido em delicadas negociações acerca do orçamento para a tão falada expedição a Botany Bay. A altura do bailéu do Serge era de cerca de 1,80m, o que significava que Richard ficava a 1 cm das tábuas bolorentas e Ike Rogers nem se conseguia endireitar. Porém, as traves que corriam de um lado ao outro eram 30 centímetros mais baixas e tinham entre si a distância de 1,80m. Assim, o ato de caminhar transformava-se numa paródia de um desfile de monges, com as cabeças curvadas, numa reverência de 2 em 2 passos. Para um homem de Bristol, o cheiro era suportável, quando o vento gemia em redor das grades de ferro e varria o compartimento gelado, pintado de vermelho, que se estendia de uma antepara, atravessada no mastro de traquete, até à antepara da popa. Tinha no total 12 metros de largura por 30 de comprimento. Ao longo de ambas as paredes exteriores, o casco havia estrados de madeira com a altura aproximada de uma mesa e era o que pareciam ser, pois havia homens sentados em bancos junto a eles. O enigma era que pareciam funcionar igualmente como camas, já que, em alguns, os homens estavam deitados, aparentemente a descansar ou prostrados pela febre. A largura dos estrados, que era de cerca de 1,80m, também sugeria que fossem camas. Havia no meio outro estrado, com aparência de cama, da mesma largura. Eram talvez 80 os homens que habitavam este aparatoso compartimento escarlate. E à entrada de 12 novos companheiros, toda a conversa cessou e a maior parte das cabeças voltou-se para olhar. — De onde sois? — perguntou um homem que estava sentado na mesa do meio, perto da entrada. Da cadeia de Gloucester, todos os 12, respondeu William Connolly. O homem pôs-se de pé, revelando-se suficientemente baixo para não bater nas traves, embora tivesse mais o físico de um jockey do que o de um anão, com ar de quem passara a maior parte da vida junto aos cavalos, enrugado, curtido, levemente equino. Podia ter qualquer idade entre os 40 e os 60 anos. Como estão? Afirmou mais do que perguntou, avançando para o receber e estendendo a mão diminuta. William Stanley, do Send, fica perto do Devizes, no Somerset, mas fui condenado no Wiltshire. Quase todos conhecemos o Send, disse Connolly com um sorriso e logo fazendo as apresentações. Pôs a caixa com um suspiro. E agora como é, William Stanley do Send? Entrem. Sykes já vos deve ter mexido no cu, é mesmo uma florzinha. Pode dizer-se que é assim que consegue conhecer os interiores dos condenados. Não tinham dinheiro, pois não? Ou encontrou-o? Não temos dinheiro, respondeu Connolly, sentando-se no banco. Estremeceu. Depois do Sr. Sykes, é difícil. E agora, como é? Nesta ponta ficam os de Midlands, os do Sudoeste, os do Canal e os de Wolds e Hills, explicou Stanley, estendendo o cachimbo apagado e chupando quando não o utilizava para apontar em qualquer direção. No centro estão os rapazes do Derby, do Seashire, do Stafford, de Lincoln e Salop. No outro extremo, à proa, ficam os de Durham, Yorkshire, Northumbria e Lancashire. Os homens de Liverpool têm aquela ponta da mesa do meio. Há uns irlandeses, mas são quase todos Liverpool. Temos 4 de Blackmoor, mas estão lá em cima com os de Londres. Desculpa, Taffy, mas não há galeses. Olhou para as caixas e sacos. Se têm a ver, vão perdê-los. A menos que, acrescentou num tom carregado de significado, podemos fazer um acordo. Creio que será possível, disse Connolly afável. Calculo que tínhamos de comer em cima do sítio onde dormimos. Claro. Ponham as vossas coisas aqui, na mesa do meio. Tem espaço para os 12, nesta ponta. Enrolamos debaixo dela os colchões onde dormimos. E é aí que metemos também as vossas coisas. Um cobertor cernento para cada 2 homens. Soltou uma gargalhadinha. Aqui temos pouca privacidade. Se estão a pensar em bater pívias, ir ao cu deixou de ser popular entre estas tropas, depois de termos passado pelo Sr. Sykes. Lá em cima trazem mulheres ao domingo. Dizem que são as tias, as irmãs ou as primas. Aqui, não, porque estamos todos muito longe de casa. E quem tem dinheiro prefere gastá-lo na genebra manhosa do Hanks, gatuno. Como podes ajudar-nos a não perdermos as nossas coisas, William? Perguntou Bill Whiting, sentindo 2 tipos de dor. Uma causada pela moca do guarda e a outra pelos dedos e mão do Sr. Sykes. Eu não trabalho, sabem? Tentaram pôr-me na horta, mas não tenho jeito nenhum. Até deixava morrer os nabos. Assim fui considerado velho e estúpido demais para aguentar as algemas. Ergueu um pezinho e agitou subrepticiamente na grilheta, até esta ficar sobre o peito do pé. Pode dizer-se que sou o encarregado deste estabelecimento. Passo a esfregona, despejo os baldes de noite, enrolo os colchões e mantenho à distância os irlandeses malucos. Embora os nossos, como são de Liverpool, não sejam muito maus. Mas no Justiça há 2 que apenas sabem falar o seu dialeto. Ficaram avariados no momento em que saltaram do barco vindo de Dublin. Não admira que tenham enlouquecido. As coisas são difíceis deste lado do mar. E eles são pessoas meigas. Intrujam-nos num abrir e fechar de olhos. Embebedam-nos com um copinho. Riu-se e soltou um suspiro. Ah, como é bom ver sangue novo do sudoeste de Inglaterra. Mickey, anda cá, Mickey. Aproximou-se um jovem desmazelado, de cabelos e olhos escuros, com um ar levemente furtivo que os homens do sudoeste de Inglaterra reconheciam como pertencendo a um contrabandista da Cornualha. Não, não sou da Cornualha, disse, como se adivinhasse o que estavam a pensar. Dorset, Poole, Seaman é a divisão administrativa. Chamo-me Denison. O Mickey, ajuda-me a tomar conta disto. Não posso fazer sozinho. Ele e eu estamos a mais. Nunca conseguimos integrar-nos num grupo de 6. Mickey tem ataques. São muito estranhos. Fica todo negro. Morde a língua. Assusta terrivelmente o florzinha do Sykes. Stanley observou atentamente os recém-chegados. Vocês já são 2 grupos de 6, não é verdade? Sim. E o homem que não diz palavra é o nosso chefe, disse Connolly, apontando para Richard. Só que não o quer admitir. O Bill Whiting e eu temos de fazer a conversa toda, enquanto ele fica sentado à escuta e depois toma as decisões. É muito pacífico e muito esperto. Não o conheço há muito tempo, mas se Sykes tivesse feito o que fez, antes de eu ter conhecido Richard, ter-me-ia atirado a ele. E afinal, para quê? Ficava a doer-me a cabeça, tanto quanto me dói o cu. E ainda era chicoteado. Não é verdade? Umas mocadas, Will. O Sr. Campbell não usa o chicote. Diz que impede os homens de trabalhar. William Stanley, do Sand, semicerrou os olhos. É contigo que tenho de me entender, Richard? Qual é o teu apelido? Morgan. Galês. Nascido e criado em Bristol, há muitas gerações. Connolly tem um apelido irlandês, mas também é de Bristol. Os nomes não significam grande coisa. Por que está isto aqui, pintado de vermelho? Perguntou Ike Rogers, que tinha passado grande parte da conversa a olhar em seu redor. Era o bailéu de um barco de segunda classe, afirmou Mickey Denison, o contrabandista de Poole. Havia canhões e era ao mesmo tempo o hospital do cirurgião. O sangue não é visível em paredes pintadas de vermelho. A visão do sangue põe os artilheiros de muito mau humor. William Stanley do Sand retirou do bolso do colete um enorme relógio e consultou-o. Comemos dentro de uma hora. O Harry, o maldito vago mestre, vai trazer as vossas malgas e canecas. Como hoje é sexta-feira, comemos papa. Não há carne, só pão com queijo. Ouvem aquela algazarra lá em cima? Apontou com o cachimbo para o teto. Os de Londres estão a comer. Nós ficamos com o que sobrar. São mais do que nós. O que aconteceria se o Sr. Hanks decidisse por aqui alguns homens de Londres? Perguntou Richard com a curiosidade acirrada. O pequeno William Stanley soltou uma gargalhada. Não se atreveria a tal. Se os irlandeses não lhes cortassem o pescoço no negrume, é como chamam à noite, os do sudoeste faloiam. Quem é que gosta de Londres e dos londrinos? Esmifram o dinheiro de toda a Inglaterra, mais do que um irlandês numa reunião de metodistas. E depois gastam-no todo em Londres e em Portsmouth. Londres é onde fica o Parlamento, o Exército, a Companhia da Índia Oriental. E em Portsmouth está a Marinha. Apre, se bem me lembro, o Sr. Sykes quer que bebamos a água do Tamisa, disse Richard erguendo-se com um ofuscante sorriso. Creio que temos de realizar uma pequena cerimónia com os filtros, meus amigos. Como me acusaste de ser o chefe, Will, imita o que eu fizer. Pousou a caixa sobre a mesa, abriu-a com a chave que tinha em redor do pescoço e tirou lá de dentro um trapo enorme. Tapou com ele a cabeça rapada e começou a cantarolar uma melodia. O Sr. Handel tê-la-ia identificado, mas ninguém sabia o que era no bailéu do Sérgio. Nota. George Frederick Handel, 1685-1759, compositor alemão que viveu em Inglaterra a partir de 1710, autor da famosa oratória O Messias, fim de nota. Bill Whiting esqueceu as suas dores e tapou-se também com um pano, Depois, Will, Ned, Taffy e Jimmy fizeram o mesmo, embora deixassem a música ao cuidado de Richard, que logo fez aparecer o seu filtro. O murmúrio transformou-se num longo "ah", que subia e descia. Richard passou as mãos pela pedra, inclinou-se para a tocar com a testa, depois ergueu-a e levou-a até à bomba, com os 5 acólitos sempre atrás dele, imitando-o. Taffy apanhara a melodia e cantava num tom alto, acompanhando mais do que as palavras as notas de barítono de Richard. Nesse momento, só os prostrados pela febre não os fitavam, petrificados. Os olhos de William Stanley quase lhe saíam das órbitas. Felizmente, a bomba produziu uma série de pingos e não os guichos. Caíram dentro de uma cafeteira de cobre em que alguém tinha aberto furos. O sistema de filtragem do Sr. Campbell apenas conseguia confinar um ou outro torrão de terra ou pequeno peixe, mas mostrava-se incapaz de algo mais. Daí a água escorria para os baldes, de onde depois escorria para o porão. Com um gesto imponente, Richard indicou a Jimmy Price que manobrasse o braço da bomba e segurou o filtro para que se enchesse. Seguiram-se os outros, com Bill Whiting a curvar-se profundamente diante de Richard, antes de também encher o filtro, enquanto a voz deste se erguia num ruidoso acorde de aleluias. Voltaram depois para a mesa, onde os 6 objetos foram colocados exatamente no seu centro, por entre abundante gesticulação. Richard afastou os acólitos 2 passos para trás e abriu as mãos, agitando os dedos. Rei dos reis, senhor dos senhores, aleluia, aleluia, cantou. Hosana, ó Hipócrates, recebe as nossas súplicas. Depois de uma reverência final, retirou o pano da cabeça, dobrou-o, beijou e sentou-se. Hipócrates! Gritou tão inesperadamente que toda a gente sobressaltou. Jesus, mas o que é isto? Perguntou Stanley. Os rituais da purificação, disse Richard solenemente. O pequeno homem equino falou de modo cauteloso. É uma brincadeira? Estão a gozar comigo? Acredita-me, William Stanley do Send. Aquilo que nós os 6 estamos a fazer não é uma brincadeira. Tentamos aplacar o pai Tamisa, invocando o grande Deus Hipócrates. Vai acontecer isto de cada vez que beberem água? Claro que não, respondeu Bill Whiting, entendendo perfeitamente o método da loucura de Richard. Separava-os dos outros, dotando-os de qualidades especiais, ajudando-os a preservarem-se e a conservarem aquilo que lhes pertencia. Como era esperto! Tudo isto aproveitando aquilo que Jimmy e Lizzie lhe tinham dito acerca de, para ele, a purificação da água ser uma religião. O florzinho do Sykes haveria de o saber. William Stanley de Sand era um tagarela e passava todo o dia dentro do Serge. Não, continuou em tom sério. Conduzimos rituais de purificação apenas em ocasiões especiais, como quando entramos numa nova morada. É para alertar Hipócrates. Atenção, alertou William Connolly, contribuindo também. Usamos as pedras de cada vez que bebemos água, mas não com tanta cerimónia. Essa fazêmo-la só no primeiro dia de cada mês. E quando entramos numa nova morada, claro. É bruxaria? Perguntou Mickey Dennison, desconfiado. Cheirou-te a enxofre? A água transformou-se em sangue ou em fuligem? Perguntou Richard, agressivo. A bruxaria é um disparate. Nós somos pessoas sérias. Exclamou Stanley, desenrugando a testa. Esqueci-me que erais todos de Bristol, terra de quase todos os dissidentes. Ike, disse Richard levantando-se, vou dizer-te um segredo ao ouvido. Afastaram-se uns passos, embora todos os olhares estivessem fixos neles. confirma a nossa história e da próxima vez que representarmos, participa no coro. Se nos apoiares, conservaremos todas as nossas coisas e o nosso dinheiro. Onde guardas o teu? Rogers sorriu. Nos saltos das minhas botas de montar. Do lado de fora, parecem baixos, mas por dentro, parece que estou em cima de andas. E o teu? Um dos lados de cada caixa tem um fino forro interior. Quem tem moedas pode guardá-las lá. Não chocalham, porque estão embrulhadas em linho. O Will, o Neddy e o Bill têm poucas. Eu tenho mais algumas. Mas as outras caixas estão vazias. De modo que, se algum de nós obtiver mais dinheiro, há espaço para o guardar. O simpático William Stanley do Sand pode ser comprado. Mas a questão é, será que vai contar ao Sykes? O salteador de estradas refletiu cuidadosamente. E depois abanou a cabeça. Duvido. Se contar, o Florzinha fica com tudo. Só temos de convencer o jockey de que pouco temos. Deus do céu, quem me dera que tivéssemos um visitante regular de Londres. Se assim fosse, poderíamos explicar assim a nossa riqueza. Tens razão acerca da água. Está inquinada. Os meus rapazes e eu teremos de beber cerveja fraca nos dias da Papa. E garanto que o simpático William Stanley do Sand consegue arranjá-la para nós. Richard levou a mão à cabeça. Jem Thistlethwaite! Exclamou. Creio que posso conseguir esse visitante, Ike. Na tua opinião, o Stanley terá um serviço postal eficiente? Na minha opinião, tudo o que ele faz é de maneira eficiente.